Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais um Azilla Cast. Dessa vez, né, Samuel? A gente tá vestido de terno e gravata, né, mano? É isso aí. Mais um Azilla reflexivo. Vamos testar a nossa capacidade de reflexão, Joel. Cara limpa, peito aberto, né, mano? Eu sou o Joel Suki, o brasileiro tem complexo de vira-lata. E a gente vai explicar o porquê. Né? Olha aí. E eu sou Samuel Ragnos e eu criei... Essa frase é minha, hein? Eu criei essa frase aqui, vixe, que pra mim é um dos sentidos pra eu continuar seguindo os meus sonhos, que é considere tudo na vida como um desafio, jamais como um sacrifício, que você vai longe, meu. Olha aí. Samuel Balboa, né? Vamos falar sobre a cultura da derrota, e é um negócio que é foda, mas porque isso aí tá tão encravado na mente da gente que a gente às vezes nem percebe, né, mas já criou até vários personagens nesse sentido, tanto para falar mal de algo ou de alguém. Em vez de você resolver o problema, seguir em frente lá e bater de frente com o problema, ou conversar com a pessoa que você tá tendo dificuldade, o que é que você faz? O derrotado, ele não encara aquilo. Ele prefere falar mal. Prefere falar mal. Tudo pra ele tem algum problema. Tudo, macho. Vou dar um exemplo de cultura do derrotado já logo no começo. Estava eu lá na empresa, né? Que eu faço a chamada lá do almoço, lá do pessoal lá da oficina e tudo. Aí o pessoal chegou lá, aí eu ouvi só o pessoal budejando. Eu, rapaz, mano, o que tá rolando na Rádio Peão? Rádio Peão. Aí eu chego perto, né? Começo a falar, e aí, o que foi, pessoal? Não, é porque tiraram o bebedor ali da gente. Tiraram o bebedouro. Vixe, é mesmo. A gente termina de almoçar, sai todo mundo com sede aqui e tá sem água. Esse pessoal não tem noção, não. Não sei o que lá. Calma aí, mano. Deixa eu saber isso aí, o que tá acontecendo. Aí eu vou lá, falo com a nutricionista. Ela, Samuel, o bebedouro da gente quebrou. A gente mandou pra conselho. É mesmo, rapaz. Vamos fazer o seguinte: traga uma jarrazinha d'água aqui, porque esses homens aqui estão tudo falando mal aqui. E em vez de falar pra você, fica falando mal. Aí ela, vixi, mesmo, Samuel. Mas obrigado por ter avisado. Claro, tem que avisar. Se você tá vendo uma coisa errada, tem que avisar pra pessoa. Mas às vezes a pessoa nem sabe. Ou às vezes a pessoa esqueceu. Aí você vai lá e fala mal de graça dela. E fica aquela cultura chata do derrotado, em vez de ajudar o outro, quer botar o outro mais pra baixo, ainda junto com ele. Isso estaria demais, realmente. Aí. O cara, quando fala bem, ele é... Não, o cara é o babão. É, babãozão. É o babãozão. É o doidinho. Esse cara aí, que é o nome... Puxa saco, então ele fala assim, é inocente. Caralho. É inocente, ou então é ingênuo. Opa, lá, que raiva. Você é muito ingênuo? Ingênuo. Você não sabe como é o mundo? E o cara que fala mal, não, é porque o cara é o fodazão, o cara é o criticuzão, tal, não sei o quê. O criticuzão, ele observa tudo, ele cara, sabe o que acontece no mundo. O cara sabe que o cara é o rebeldezão, é o revolucionáriozão, tal. O cara fala mal pelas costas de uma pessoa, do gerente, ou de outro funcionário, ou então do dono mesmo da empresa. Mas na frente do cara, o cara não fala nada, mano. São os chamados coxinha, meu irmão. Coxinha. Tem uns coxinha, né, mano? É foda, mano. Às vezes, o cara não é da cultura da derrota, o cara é um cara motivado, ele fica tá tentando trazer o cara direto pra cultura do cara, mano, pra ser um derrotado também, mano, igual a ele, mano. Isso é inacreditável, mano. Meu último chefe que eu tive, cara, ele disse assim pra mim, muita gente, Samuel, deixa de fazer o seu melhor porque acha o seu cargo inferior. Porque acha que quando for para um cargo superior, ele vai ser melhor porque vai ser reconhecido. Mas você tem que ser bom em qualquer cargo que você tiver. Pode ser faxineiro, pode ser lixeiro, qualquer cargo que você tiver. Você tem que dar o seu melhor, que aí você vai ser reconhecido, você vai crescer. Isso vale para qualquer cargo, até pipoqueiro. Se você for ser um pipoqueiro, você tem que ser o melhor pipoqueiro do seu bairro, o melhor pipoqueiro da sua cidade. Você tem que fazer o seu melhor. Valdez Ludwig, já ouviu falar desse cara aí? Não, não. Vou colocar o link do YouTube pro vídeo do cara. Ele diz assim, mas o cara ganhando pouco na empresa, ele vai dizer o quê? Não, eu não vou fazer um trabalho espetacular, não, porque o que eu ganho aqui não é pra fazer trabalho espetacular, não. É, não faz jus ao meu potencial, então eu não vou botar o máximo do meu potencial. É, mas ele disse que isso aí é errado, mas por quê? Porque o cara, quando ele ganha pouco no trabalho, mas aí é que ele tem que fazer por onde mesmo, mas aí é que o cara tem que dar o máximo dele, mano. Uma hora ou outra o cara vai ser chamado por outra pessoa. É, e eu confesso pra você, Joel, que eu já tive a minha fase mesmo de cultura da derrota, minha fase de coxinha dele, na época de trabalho, e hoje se reflete em muita coisa que aconteceu na minha vida. Por exemplo, chegou um novato na empresa, mano, e esse novato, ele era mega organizado, era um cara dedicado e tudo, e era um cara que era a favor do que a gerência cobrava, o cara que dava o gás pela empresa. E eu, na época, eu era muito jovem, eu não entendi, entendeu? Porque, pelo fato de eu estar muito tempo naquela minha função, eu dizia, meu irmão, você não adianta nada, porque eles não vão olhar pra ti, não, mano. Vai fazer só a tua parte mesmo, mano, e pronto. Eu falava isso pra ele, entendeu? Aí, muitas vezes, eu batia de frente pra gerência com coisa que eu não compreendia, e eu batia de frente porque eu achava que o meu lado era o melhor, entendeu? É. E quando você tá no trabalho, que é duas coisas que você tem que entender. Isso vale pra faculdade, trabalho, colégio, você em casa, você pode ser uma pessoa, tem o Samuel da sua casa, tem o Samuel do trabalho. O Samuel do trabalho, cara, se der um comando pra ele, por mais que ele ache idiota, ele tem que cumprir da melhor forma possível. Não pode ser um cara rebelde, um cara que bate pra de frente. Tem que fazer o que foi pedido, entendeu? Exatamente. Esse lance de rebeldia, de querer se achar o fodão no sentido assim, minha ideia é melhor, vamos fazer assim, assim. Se você tem uma sugestão melhor e o seu chefe não aceita, tá, não adianta insistir, não adianta ficar emburrado com isso, mano. É. Que só gera mais... Só gera mais intriga, mas o cara ficar tentando bater de frente com o cara, brincar e tal. E hoje em dia, esse cara que chegou, quando ele chegou, tava 2 anos na empresa, quando ele chegou. E esse cara hoje em dia é meu chefe. E esse mesmo cara, Joel, hoje em dia ele viu que eu tô mudando, que eu mudei e tudo. Ele até me promoveu 2 vezes já, mano. Olha aí. Jogador de futebol, quando ele tá no começo, mano, da carreira dele, ele tá ganhando pouco, né, mano? Começa ganhando salário mínimo, não sei o que e tal. Aí o que é que o jogador de futebol, ele vai fazer o quê, velho? Ele vai fazer gol contra porque ele tá ganhando pouco? Não, fazer gol contra aqui porque eu tô ganhando pouco. Não, mas o jogador de futebol, o que é que ele faz, mano? Quando ele ganha pouco, aí é que o cara vai jogar pra cacete mesmo. Isso aí, até pra ser reconhecido pelo time dele ou então por outros times pra ser comprado por ele, né? Pra receber melhor e tal, né? Agora tem um negócio aqui que é o complexo de vira-lata, né, mano? Já ouviu falar desse negócio aí? Conta pra gente aí, João. Conta pra gente aí, que eu já ouvi falar, mas eu queria contextualizar. Todo mundo fala isso daí e às vezes nem explica, né, mano? O que é complexo de vira-lata. Mas ele foi criado pelo Nelson Rodrigues, escritorzão doidão, né, e tal. Nelson Rodrigues, ele tava se referindo à Copa de 50, quando a seleção do Uruguai ganhou do Brasil, né? Acho que eu já vi esse filme alguns anos depois. Ele escreveu assim: por complexo de vira-lata, eu entendo a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. O brasileiro é narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade. Não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. E o que é que isso daí? Que o brasileiro, ele acha que ele não tem valor, mano. Só quem tem valor é quem é de fora, né? É o americano, é o inglês, é o japonês. E quantas vezes a gente já viu em vídeo do YouTube, no jornal, em podcast, a galera falando: brasileiro, quando chega, é uma putaria. Brasileiro é uma vergonha. Chega nos cantos, faz o nosso país passar vergonha. É um povo muito, muito desleixado. É um povo... Meu irmão, mas isso vale até pra internet. Não, Rue, Rue BR, o brasileiro coisa, aí. Qualquer coisa, mas o brasileiro se diz que não, a gente não tem valor, país de merda, não sei o quê. O Brasil também é um lugar valorizado, mas a gente meio que se desestimula por causa do governo que faz um monte de putaria também, né, mano? Aí o cara meio que se desestimula mesmo. Mas aqui, mano, tem muito brasileiro que tem um valorzão. Quantas Sim. vezes a gente não vê, mano, brasileiro, jovens, empreendedores, não sei o quê. Cara milionário com 20 anos de idade, mas é doido, mano. Fora vários outros âmbitos com que o Brasil destaca, como na música, com a sua MPB, é, né? Pronto, né? Tá aí outra coisa, tá aí outra coisa. Brasileiro, ele costuma dizer isso daí demais. Ah, música brasileira não presta, lixo, não sei o quê. Tem muita banda, mano, brasileira que é boa demais, mas que é fodona. Cinema brasileiro, mano. Cinema, João, cara, eu tenho um exemplo que, ó, preconceito brasileiro. Eu tenho um preconceito agora do Joel, preconceito do filme brasileiro. Ele não assistiu ainda. Eu também tinha esse preconceito, mas eu fui assistir, que é Que Horas Ela Volta com a Regina Casé. Mas só pelo simples fato de ter a Regina Casé e ser um filme brasileiro, o Esquentazão, é aquele medo da gente se decepcionar, entendeu? Mas o filme é muito bom, muito bem filmado, um roteiro incrível, e é um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi, cara. Acho, mas é porque a gente é bombardeado direto por outras culturas de outro tipo. Tipo, por exemplo, filmes. A gente é acostumado a ver filme americano, porque, afinal de contas, a indústria é lá, né, de Hollywood, sai muito filme lá. Anime. Sai muito lá do Japão. A indústria do Japão é forte lá, né, mano? O anime. Então, muitos dos animes que a gente vê sai de lá, né, mano? Do Japão. Sim. É do mesmo jeito, mano. E, por exemplo, se o cara vê um anime brasileiro, os caras vão dizer: não, não presta, mal animado, não sei o que e tal. Mas tem muita animação brasileira que é boa, mano. Que a gente vê até no próprio YouTube, mano. Galera de YouTube brasileira se garante demais, mano, com animação, mano. O pessoal, isso vale não é só pra anime ou filme brasileiro, não. Por exemplo, vale até pra games, mano. Até pra games brasileiros. Muito game também, do Brasil também, que é bom, mano. E a negada não valoriza porque tem preconceito. Aqueles caras lá do Rebosteio, mano. É doido, esses caras se garantem muito, mano, com animação, mano. Eu tenho certeza, mano, que se botasse verba na mão desses caras, eles faziam animes de qualidade, mano. Animação de qualidade ali. O cara que for tentar a música é o quê? É o louco. É o louco. Vai morrer sem dinheiro. É o doido. O cara que vai tentar cinema. Vixe, é mais doido ainda. Tu vai tentar cinema no Brasil. Tu é louco, mano. Tu vai morrer de fome, velho. Aí o cara chega, Não, vou fazer diferente. Vou fazer quadrinho no Brasil. Vixe, aí é que tá fudido. Agora que morreu mesmo de fome. Aí o cara, às vezes o cara bota pressão. A família bota pressão no cara. Que o cara tem que fazer uma faculdade de medicina, tem que fazer uma faculdade de engenharia, tem que ser não sei o quê. Direito. Cara, odeio decorar, mas não, tem que fazer direito porque eu quero ganhar dinheiro. Aí o cara às vezes tem um sonho de, eu sempre quis ser desenhista de quadrinhos. Ou sempre e quis. O cara, ou então o cara sempre quis ser um programador de games, mas não pode porque não ganha dinheiro. Aí o que é que a família diz? Você ficou doido! Eu não vou financiar isso aí não, seu louco. É. Aí o cara vai lá, tem que fazer um curso que não gosta. Os caras que estão nessa cultura da derrotista, mano, são pessoas da tua própria família, mano. Cara, mas dentro de casa, mano, não tem autoestima, mano. O cara chega e diz: não, tu nunca vai conseguir isso daí, não. O cara torce, mano, pro cara ser derrotado na vida, mano. E torce pro cara se fuder pra quando ele chegar em casa, botar o dedo na cara e dizer: Eu avisei, né? E agora quando acontece o inverso, que a família dá apoio, o que é que a gente sempre acaba vendo? O Samuel até ficou impressionado, né, mano? Que a gente tava escutando lá o GVCast, né, mano, lá do Flávio Augusto. O moleque, 12 anos de idade, mano, fez um aplicativo, tá ganhando dinheiro com isso. Olha aí que bom. 12 anos de idade, a família dá apoio. E o que é que pessoas de outras famílias no Facebook, o próprio pai do cara tava falando isso daí, né? O que é que outras famílias fizeram? Você tá ficando louco? Um pai desse deveria ir preso porque tá fazendo o filho trabalhar. Exploração de menores! Puta que pariu, mancho. Os caras não percebem que é um menino que quer isso daí, mancho. E o pai só tá dando apoio. Hoje em dia, ele tá com 14 anos, né? E tá entrar como estagiário em outra empresa pra aprender mais. Exatamente. E não deixou de estudar, né, mano? Não deixou de estudar. A gente escuta muito isso na televisão. Cara, não, no mercado de trabalho falta líderes. Por que é que falta líder, meu? Porque ninguém forma ninguém, meu, pra ser líder. Assim, tem gente que tem um dom que desenvolve isso naturalmente, que é aquele cara que sempre tá na liderança do grupo de amigos, aquele cara do grupo de estudos que sempre se destaca e tal. Mas isso aí, nem sempre, nem todo mundo tem esse dom de liderança. Tem gente que tem que desenvolver isso aí. É? E no nosso colégio, ensino médio, por aí vai, não tem, mano. Nem no faculdade colégio. Tem isso aí, praticamente, mano. Deve fazer a faculdade, só se você for fazer uma faculdade especializada na parte de administração. Faculdade aí sim você tem. É que não tem mesmo, isso daí. Pois é. Eu sei, você jovem que está ouvindo a gente aí, que está terminando seu ensino médio, né, asilado para fazer alguma coisa, mas você fica indeciso, ah, o que eu vou fazer da minha vida? Aí lá vem seu pai ou então sua mãe querendo dar pitaco. Meu filho, faça medicina para você ficar estribado. É. Ou então fala assim, meu filho, faça o seguinte, estude, passe. Concurso, concurso. A frase não é essa daí não, a frase é essa daqui, ó. Faz um concurso, porque se tu passar... Tu vai se dar de bem. Tu tá feito na vida, mano. Nunca vai ser demitido. É. Nunca vai ser demitido. Segurança profissional. O cara fala, beleza, né, mano? O cara fazer concurso é uma estabilidade, entre aspas, né? O que me parece, mano, concurso público é que o cara ganhou na loteria. Ah, passei no concurso, ganhei na loteria. Ah, o cara sai endoidando no meio da rua. Um amigo meu chegou todo feliz pra mim, semana passada isso aí, uma coincidência, dizendo, cara, passei no concurso dos Correios. Felicidade. Aí o que acontece? Aí ele começou a trabalhar lá, passou a primeira semana lá. Aí eu fui perguntar o feedback. Meu irmão, a tristeza do cara, Joel. Caralho. Como é que é os Correios? Ele disse que é um descaso gigantesco, uma desorganização horrível. Ah, imagina, os caras chegando naqueles lotezão de TV de 42 polegadas LED, os caras jogando assim um pro outro, assim, de tijolo, assim. Isso, isso mesmo. Ele disse, cara, que as encomendas são tudo tratadas como se fosse tijolo mesmo. A negada não tem cuidado, não. Ele diz que lá o sistema, os computadores são tudo desatualizados. O ponto, não tem nem ponto lá, não tem nem ponto mecânico ainda na mão. Os caras vão selecionar aquelas caixinhas do Sedex, aí fica jogando pra trás, assim, nem olha onde foi caiu, jogando pra trás. É desse jeito. Aí a gente reclama, né, porque os Correios atrasou, então que a mercadoria se perdeu, mas é por causa dessas coisas, né, cara? Por causa do quê? Por causa do comodismo, porque a empresa pública tem essa dificuldade, porque como não teve uma reforma ainda, de vários setores públicos, a gente tem essa dificuldade. Aí a pessoa que quer fazer esses concursos pra ficar estável e tal, estabilidade, o cara acaba tendo tanta decepção, se sentindo um merda, sabe que tem um potencial legal a ser explorado, mas não tem como explorar porque a empresa, entre aspas, tá num comodismo absurdo, mano. Aí como é que o cara vai evoluir com comodismo? A própria empresa é assim, mano. A empresa não puxa de ti isso. Justamente porque o cara tem esse pensamento de que não, passei no concurso, tô feito na vida, é que o cara tem essa decepção e por isso que a gente tem servidor público ruim, né? Aquela pessoa que tá do teu lado, mas é o cara só tá do teu lado na hora da merda. É o parceiro da merda, né, mano? Sempre tem esse cara daí, mano. A gente tá junto aqui, parceiraço, mas na merda, né, mano? Todo mundo na merda, assim. Se tu começa a fazer sucesso, mano, no teu trabalho, na tua vida em si, o cara começa a falar mal de ti do nada, mano. Não, filho da puta, não sei o quê. Mas aí quando tu cai, aí o cara aparece de volta. Tamo junto, pois parceiro. É. Eu prefiro, mano, me afastar, entendeu? Eu sei que é uma amizade a menos, mas negatividade, mano, esse negócio pega, mano. É, mas pensamento negativo. É, mano, você absorve isso aí, mano. Eu prefiro até me isolar dessas pessoas assim. Tem um amigo meu, né, que ele passou em concurso público também, aí ele dizia assim, cara, tu ainda tá trabalhando em empresa particular, uma empresa privada, mas sai daí, mano, vai pro emprego público. Sai daí, não vê eu, cara. Eu vou trabalhar, eu chego no trabalho 10 horas e saio 4 horas da tarde, mano. 4 horas da tarde tô saindo do trabalho. Eu, vixe, meu irmão, mas tu faz o que lá, mano? Não faço nada, mano. Passo o dia sem fazer nada lá. Qual é o orgulho que uma pessoa dessa tem, mano? O que é que ele pode trazer de positivo de pra útil. Outras pessoas que estão ao redor dele? De útil. Aí a pessoa reavalia assim e pensa assim, meu irmão, mano, pô, esse é o problema, João. Porque muita gente que tem essa cultura, elas pensam o seguinte, eu não quero fazer nada e quero ganhar muito. Não importa se eu estou sendo inútil pra minha sociedade. que importa é que eu tô com grana no bolso. Que é o mesmo pensamento dos nossos políticos. E isso daí é comum, mano. E esse é o mesmo cara que vota pro político e reclama que o político não tá fazendo porra nenhuma. É. Só tá lá pra bater o cartão. Filha da puta, tu tá fazendo do mesmo jeito, seu viado. É o que a gente até tava falando, né, mano? Algumas vezes que a gente conversou em off, né, mano? É aquele cara. É tipo bandido, mano. O bandido ele reclamar que o Brasil tá violento, né? Tem muito roubo. O cara que é assaltantezão dizer que não, Brasil, tem muito assalto. O cara assaltante dizendo. Isso daí que porra é essa, mano? É, reclamando que tem muito assalto. Não é, mano. E outra coisa também, esse lance assim de você ser honesto, de você tentar ser íntegro. Vixe, honestidade por aqui não existe, né? É, honestidade, você ser honesto, o cara compadre, é burro, você ser otário. É burro ou então é otário, né? Vou dar um exemplo aí. Eu trabalhei 10 anos no setor de compras. E o meu primeiro caso de um cliente tentar subornar pra comprar, que foi que eu fiz? Eu fui lá, eu recebi um envelope, né, do cara, o cara mandou, Joel, na época, era um dinheiro bom, mano. Aí o cara mandou, mano, 500 filas pra mim, mano, pra eu ficar comprando dele. Aí o que foi que eu fiz? Peguei, levei o envelope lá pro meu chefe, disse, olha aí, chefe, recebi isso aqui do fornecedor fulano de tal. E aí? Aí ele olhou assim, vamos fazer o seguinte, você não compra mais dele não, porque esse tipo de fornecedor não vale a pena não. Aí quando eu voltei, achei alguns mecânicos, né, que a gente trabalha nessa trabalha, até hoje, né, eu trabalho no ramo de transporte, esse mesmo, tu deixou de receber 500 quilos, 500 reais. Que diabo é isso, mancha? Não, eu, tá aí que eu não, tá aí que eu não fazia isso, né? Otário. Mancha, eu vou te contar uma história aqui, mano, que aconteceu recente. Tava eu, minha mulher, a gente foi lá no banco pra poder ela te sacar o dinheiro, né, mano? Aí ela sacou, aí eu tava dando a ré no estacionamento e tava olhando pra trás, né, o flanelinha lá dizendo, vai, vai, vai, vai. Aí quando eu fui virando, eu encostei no outro carro da frente. Encostei no carro que tava parado do lado, assim, né, na verdade. O cara tava parado do lado, aí eu só dei uma encostadazinha. Aí, vixe, mano, encostou. Para aí, eu parei assim. Aí eu olhei assim, aí ficou um pouquinho arranhado, né, mano? Tinha a tinta, passou pro carro, né? Aí ele, onde é que esse cara tá? Aí ele olhou assim, não, o cara tá ali no shopping. Aí eu fiquei assim, vixe, mas tem que esperar o cara chegar, mas... Peguei um papel, minha esposa anotou o número do celular no papel e entregou pro cara. Aí a gente chegou em casa, mas a gente ficou com vergonha, mano, de falar isso pro meu pai e pra minha mãe. Porque eu tenho certeza, mas que ele ia comentar assim... Como é que tu foi, otário, e entregou teu celular pro home? Era pra tu ter saído de lá, sem ter falado nada. Mas a gente ficou com vergonha. Que porra é essa, mano? Por quê? Porque a sociedade inteira, João. A cultura brasileira existe o ser de malandro. É foda. Quando tu não é malandro, a negada passa na tua casa. Já bem isso, mano. Por que tu não recebeu os 500 reais? É. Já bem isso, mano. Por que tu não foi embora e deixou teu telefone lá, mano? Tu é louco, é, mano? Esse bicho é todo olha, otário, bicho, olha. Tu vai deixar. É bem, olha, meu. Fala assim, né? Olha o retardado devolvendo 500 reais de volta pro fornecedor. Vai, doido. A gente sabe aceitar a crítica e sabe responder a crítica, responder com respeito à crítica. Mas, Samuel, tu sabe se comportar com elogio? Como é que se comporta com elogio? O cara chega assim e te diz, puta que pariu, Samuel, sou teu fã, admiro teu trabalho lá no Asila e tal. Aí tu responde o quê? Pois é, eu, pô, antes, eu vou ser sincero com você, antes eu tinha um problema, que era o problema da gabolice. Eu já fui gabola. Gabola, vixe, olha. Hoje em dia não, cara, eu recebo elogio com humildade. Eu dou mau valor. Pois é, cara, a gente fala o que pode lá. Tá certo que eu passo vergonha pra caralho, mas pelo menos a galera se diverte. Vai, eu vou na humildade hoje em dia com qualquer tipo de elogio, cara, porque eu acho que a humildade é que engrandece. Esse negócio de concordar com a pessoa e dizer, eu sou foda mesmo, ali o asilo não é nada sem mim. Isso é como que se diga, mano. Eu acho que essa galera que tem esse lance de querer se auto-intitular, de querer mostrar que é fodão, mas eu acho que isso aí não leva a nada. Não é questão de você se inferiorizar, não, mano. É questão de você ser humilde mesmo. A humildade pra mim é um dom. Às vezes a gente não sabe se comportar com elogio, né? O cara chega assim, puta, sou teu fã, admito teu trabalho. Aí o cara diz, beleza. É, tá errado, o cara não sabe. Hoje eu sei lidar um pouquinho mais com o elogio. Que eu respondo o cara, valeu, sei o que, obrigado. A gente tenta fazer o possível pra poder fazer um conteúdo legal. Não sei. É, e sempre agradecer, né, mano? Responder com agradecimento e tudo. E não responder sendo fodão, isso aí eu já sabia. Eu já sabia. Deus, cara, que fala desse jeito, isso aí eu já sabia. Pula essa parte aí, isso aí eu já sabia. Criação de conteúdo é um vai e vem, né, mano? O cara, às vezes, tá numa semana tá inspirado, na outra semana, às vezes, o cara não tá inspirado, né, mano, pra fazer um conteúdo legal, né, e tal. Isso é um vai e vem, mas o cara tem que saber tratar os elogios e as críticas também, mano. O cara tem que saber aceitar as críticas também. O cara sai dando patada em todo mundo. E sempre vê um lado bom em crítica também. Por mais que o cara seja de um certo modo agressivo, você também tem a humildade de admitir que você falhou em certos pontos, que tem que melhorar outros e por aí vai, entendeu? Porque tem muita gente que, pelo simples fato do cara ter criticado, e às vezes ele criticou de forma agressiva, o cara já desconsidera totalmente. Eu acho que até alguns eu acho que tem que ser relevados, porque agora aquelas que é do tipo lixo, isso aí não é crítica, meu chato. Isso aí não é crítica. Teve um asila que a gente fez que foi polêmico, acho que foi o 118, mano. A galera disse que não gostou, não sei o quê, mas eu entendo a crítica dos caras, mano, porque eles disseram assim: eu não gostei, achei o tema ruim, mas porque eu sei que os caras do asila têm um potencial pra fazer melhor. Aí sim é uma crítica que o cara aceita, né, mano? Mas o cara simplesmente chegar e dizer lixo, mas isso lá é crítica, mas isso lá é o cara criticar alguma coisa. Momento de desistir. Qual é o momento que o cara olha assim e chega, não, mano, aqui realmente não dá pra mim e tal, vou desistir. A gente poderia substituir essa palavra desistir, né, meu? Porque desistir é até uma palavra um pouco forte, né, mano? Parece que o cara vai perder tudo, né, mano? A gente pode trocar essa palavra pela prática do desapego, né? O cara praticar o desapego. A gente no AsilaCast. A gente vê que não tá dando certo, mas a gente tem que praticar o desapego, né, mano? Por mais que a gente goste, por mais que a gente se sinta bem gravando, mas a gente vê que não tá dando certo, o cara, não, aqui realmente não dá pra mim, vamos acabar, não sei o quê. E chega esses momentos realmente, mano. O cara tem que desistir, né? Isso aí. O lance do desapego também é um exercício de humildade, porque tem certas coisas que você tem que admitir que não é bom. Que não é bom, que você tem que seguir por outro caminho. Sempre que eu falo isso, tô desmotivado no podcast, acontece alguma reviravolta doideira, mano. Que eu não sei o que porra é essa, mano. Que o cara atrai, mano. Sempre acontece de alguém chegar e vir com uma mensagem pra motivar o cara de volta. Bom demais. Sempre tem alguém que chega e diz que, puta, mas não desisto do AsilaCast não, porque eu me sinto bem e eu escutando vocês, deixo meu dia mais alegre e tal. A gente recebe, e outros podcasts também recebem muito esse tipo de mensagem assim, né? Isso daí é foda, e às vezes o cara para pra pensar um pouquinho, que às vezes o cara, vou desistir e tal, mas tem outras pessoas também que estão ali precisando um pouquinho da tua companhia, né, mano, com podcast. O cara vai sair numa segunda-feira de casa, aí dá uma olhada, tem um AsilaCast, o cara já fica mais alegre, né, mano? Tá doido. E agora eu vou rir, né, mano? É bom, porque eu não sei se já passou, acho que todo mundo já passou por isso, mano. Às vezes a gente acorda de manhã e fica imaginando qual vai ser os pontos altos do seu dia, o que é que vai ter de bom no seu dia. Aí você pensa, meu trabalho vai ser um pouco chato, mas quando eu chegar em casa, eu vou fazer tal coisa que vai me animar. Assistir um Netflixzinho, né? Vou assistir um filmezão que eu gosto, um seriadozinho que eu gosto, ou então vou pro cinema no final do trabalho, ou então vou encontrar a namorada, ou então, enfim, são vários motivos que durante o dia você procura pra se animar, entendeu? São motivações do seu dia a dia. Você tem que, às vezes, praticar, em alguns momentos da vida, o cara tem que praticar o desapego, pra outras oportunidades começarem a aparecer na sua frente, né? Que às vezes o cara é tão apegado a uma coisa, a um determinado tipo de coisa, que o cara não percebe que tem outras oportunidades bombardeando o cara ali do lado, mano. É porque, querendo ou não, galera, não é questão, que é justamente isso que a gente tá discutindo aqui. A questão não é só você querer sempre vencer, não. Tem hora que você tem que admitir que por um caminho, que quando você for por um caminho, não dá pra ir por ali, cara. Você tem que ir por outro, tem que seguir outro caminho. É. Só que tem gente que quer insistir naquele ali e fica mais frustrado ainda. Que é aquele cara que ele tem uma fé que a gente fala religiosa, né? Mas que o cara tem pouca vontade, mano. O cara se apega à fé religiosa, mas o cara tem que ter vontade também pra poder ir atrás de fazer as coisas, mano. O cara, ele chegava assim e dizia assim: ei, mas como é que tá as vendas? Jesus vai fazer as minhas vendas aumentarem. Eita porra! Deus vai fazer as vendas aumentarem, tá? O cara chamou lá o pessoal pra benzer lá a loja e tal. Beleza, né, mano? O cara tem fé, beleza. Isso não é uma coisa negativa, não. Mas, né, às vezes a religião faz mais ajudar o cara do que do que não ajudar o cara, né? Tem muita religião isso. Que ajuda realmente é uma, o cara. É uma motivação a mais, né? Motivação a mais. O problema é que quando o cara usa a religião como motivo pra se escorar nela, é, né? Exatamente isso daí, mas é o cara que tem fé, mas tem pouca vontade. Porque o cara tava dizendo lá, não, Deus vai trazer mais clientes pra mim. Mas aí o cara fica sentado esperando cair do céu. Não vai cair do céu não, menino. Tem que ir atrás. Tem que procurar um diferencial e correr atrás, cara. É, mano. Não é só dizer que não, eu tenho fé, meu Deus vai fazer as minhas vendas aumentarem. Não, mano. Você que tem que fazer as suas vendas aumentarem também, mano. É como se a religião fosse a teoria e você fosse a prática. A teoria só funciona através da prática, meu filho. Ficar só na teoria não sai do canto, não, viu? O cara assiste esses filmes de motivacional, não sei o que, assiste vídeo motivacional, e o cara não pratica, mano. O cara tem que assistir o vídeo, mano, mas praticar é, também, mano. Praticar, e não entrar pro ouvido e sair pelo outro, é, né? É, mano, pratica. E outra coisa, meu filho, não fique no chão levando porrada da vida, não. Se levante. Se levante e pare de mimimi, pare de mimimi. Exatamente, mano, o cara que é da cultura da derrota, mano, mas o cara não vai querer, mano, que saia de lá, mano, saia dessa cultura da derrota. O cara que tá lá atrás, mano, ele vai querer que tu continue lá atrás com ele, mancho. Lá nessa. Que seja teu parceiro de merda, mancho. Mancho, sai desse cara, mancho. Não escuta esse cara, mancho. O cara não vai te trazer nada, mancho, na tua vida. Que tu vai dizer assim e dizer, mancho, agora eu posso seguir em frente. Não, mano. O cara sempre vai te dizer que não vai dar certo, mano. Que tu tá errado, que não vai dar certo, que tu tá ficando louco. Mancho, não escuta esse tipo de pessoa, mano. Segue em frente, mano. Se tu quer trabalhar com quadrinhos, se tu quer desenvolver jogos. Se quer fazer uma coisa diferente, mano, vai, mano. Vai atrás, mano. Vai atrás. Viu, pai? Eu sou profissional. Opa! Eu sou profissional. Uhul! Muito bom, hein? É. Eu não sei não, sabe? Provavelmente você será tão bom quanto eu era. É assim que as coisas são e eu era abaixo da média. No basquete. Provavelmente você também não será lá essas coisas. Então, você... Você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete. Eu não quero que fique arremessando essa bola dia e noite, tá bom? Tá bom. Tá bom? Então vai lá, manda. Ei. Nunca deixe ninguém te dizer que não pode fazer uma coisa. Nem mesmo eu. Tá bem? Tá bem. Se você tem um sonho, tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Hasta la vista, baby.